preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Você retorne hoje ao lugar que é teu. Vem agora descansar a tua alma nos braços de Deus. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra hoje você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Torcendo